carinhoso, foi inscrita e precisava de uma letra. Então, João de Barro, o Braguinha, compôs a letra para Carinhoso e ela foi então cantada nesse evento pela primeira vez em público. A gravação original foi do Orlando Silva e de lá para cá recebeu muitas regravações, diversas regravações. Vamos ouvir aqui hoje, repito, com a Elis Regina, belíssima gravação, belíssima interpretação também da Elis Regina. Carinhoso, então, de João de Barro e Pixinguinha. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê. Mas mesmo assim foges de mim, meu coração. Não sei por quê. Bate feliz. Pixinguinha e do Braguinha, do João de Barros, ouvimos então na voz da Elis Regina, a nossa pimentinha, Carinhoso. Esse é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Angel, semanalmente aqui nessa emissora para você. Na sequência, vamos ouvir com os Mutantes e Caetano Veloso, composição do Caetano Veloso, É Proibido Proibir.

não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. A vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre teu Erasmo. Do sempre, sempre teu Erasmo. Ouvimos numa viagem aos anos 60 Erasmo Carlos cantando dele A Carta. João Nogueira e Eugênio Monteiro compuseram Nó na Madeira, que tem um alguns recadinhos, né? João Nogueira tinha levado, na 1970, uma calça reiada, uma composição feita por ele, e ele deu para um outro cantor que tinha ganho um prêmio no ano anterior e tal, e estava na mídia, ele estava começando, então ele deu a canção para esse cantor gravar, e com a condição de dar também a parceria, e o cara gravou, fez sucesso. Só que o João Nogueira não aparecia, né, nas entrevistas e tudo, ele não aparecia. Então, todos os louros ficaram para esse outro compositor. Maravilha, então. Bom, também nessa mesma época, o João estava numa fase meio, né, meio brava. E a sua namorada, que era também a cantora de um grupo musical na época, tentou desestimulá-lo a seguir a carreira artística, até pelo jeito dele cantar e tal. Dizia que ele não levava jeito pra coisa, aquela coisa toda. Aí ela viajou com esse grupo que ela cantava, que ela participava, para os Estados Unidos, pra uma turnê, enfim. E o grupo voltou e ela ficou lá, namorou, casou lá com um norte-americano. E João Nogueira, então, mais uma vez, teve aí, né, uma porradinha no seu emocional. Então, essa canção tem esses recados. Nó na Madeira, composição Eugênio Monteiro e João Nogueira. Vamos ouvir na interpretação do João Nogueira. Eu sou a madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou é madeira, meu peito é do povo, do samba da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não fure, eu sou gente. Sou é madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. Que samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá.

ouvimos Tavito, dele, Rua Ramalhete. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o programa especial do mês, que é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você manda pra gente um repertório, uma listinha do seu repertório, daquelas músicas que você mais gosta, 14 a 15 músicas, e a gente vai compartilhar esse teu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Aí você me pergunta, mas eu vou escolher 15 músicas daquelas que mais gosto, são tantas. Então, como sugestão, fica aí a dica: escolha aquelas que você tem mais dificuldade de ouvir, ok? Também você pode, por esse mesmo endereço, por esse mesmo e-mail, mandar o seu voto para o Escolha a Sua Música, que é aquele quadro em que a gente toca três trechinhos de música e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa seguinte. Daqui a pouquinho teremos a edição de hoje do Escolha a Sua Música, bem como o resultado do outro programa, do programa anterior. Do Geraldo Cunha e do Peri Ribeiro, vamos ouvir, na voz bonita do Peri Ribeiro, Bossa na Praia. Onda que vai, onda que vem, sol de um verão que é meu também, praia em redor de mim feliz, ilha de amor que eu mesmo fiz. Gente que vem viver o amor desta amplidão de luz e cor, paz de um moreno sem pretensão que deito amor e espera o céu. Gente que ri sem ver porquê, canto cantar que o mar cantou, sonhe e se esvai vivendo Deus. Amo o seu sol que esbanja a luz. Tudo isto é meu, veja porquê. Onda quebrou, nasceu você. E de ser sol, e de ser mar, e ser a paz de ter você. Vai vivendo Deus. Amo o seu sol que esbanja a luz. Tudo isto é meu, veja porquê. Onda quebrou, nasceu você. E de ser sol, e de ser mar, e ser a paz de ter você. Sua música. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Às 7 horas da manhã, vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Ela me encontrou, eu tava por aí num estado emocional tão ruim, me sentindo muito mal, perdido, sozinho, errando de bar em bar, procurando. Estão aí mais três trechinhos de músicas para você escolher aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem. Música número 1, Cássia Eller, Malandragem. Música número 2, Cazuza, Trem para as Estrelas. E música número 3, Lulu Santos, Também. Escolha aquela que quer ouvir na íntegra na semana que vem e mande o seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com. Na semana passada deixamos para você escolher música número 1, Beth Carvalho, As Rosas Não Falam. Música número 2, Rita Lee, Lá Vou Eu. E música número 3, Sueli Costa, Dentro de Mim Mora um Anjo. Você já escolheu, já votou, já mandou o seu voto e está aqui o resultado. A campeã foi essa, Beth Carvalho, As Rosas Não Falam, composição do Cartola. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim, este é o programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel, e que vai ao ar semanalmente nessa emissora. Por falar nessa emissora, eu gostaria que você, quando entrasse em contato com a gente, para mandar seus pedidos musicais, seu voto para escolher sua música, seu repertório, para o especial do mês, enfim, diga também onde você ouve o nosso programa. A gente é veiculado em algumas emissoras e gostaríamos de saber onde você está ouvindo a gente. Para tudo isso, então, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Wilson Simonal vai cantar Samarina, composição do Antônio Adolfo, do Tibério Gaspar. Mais uma história curiosa e interessantíssima. O Tibério Gaspar compôs essa canção inspirado numa professora do seu tempo de criança. Segundo ele, devia ter 8 para 9 anos, e morava no interior do estado, e tinha lá uma professora que era lindíssima e que mexia com a cabeça. Ela mexia com a cidade, né? Ela mexia com a cabeça dos homens, né? Todos os homens ficavam babando por ela, e as mulheres ficavam, obviamente, injuriadas com ela. Só que ninguém podia fazer muita coisa, porque ela era amiga do padre, do prefeito, do juiz e do delegado, quer dizer, então as mulheres tinham mais a que engolir. O nome dela era Brasilina. Depois ela veio embora da cidade, e aí a cidade voltou a ser triste, voltou a ser tipicamente uma cidade interiorana, sem nenhum atrativo, sem nada para movimentar a cidade. E ele compôs, então, tempos depois, inspirado nessa mulher, né, nessa pessoa que já mexia com seus instintos masculinos desde aquela tenra idade de 8, 9 anos, como eu falei. Vamos ouvir então Wilson Simonal cantando do Antônio Adolfo, do Tibério Gaspar, Samarina. Descendo a rua da ladeira, só quem viu te pode contar.